Caralho, viado. Tá embrasado, cachorro? Olha o beat aí, cachorro. Só pra falar aí pra rapaziada aí que nós vai vir na maior educação, entendeu, Douglas? Vamos vir o mais educado possível na letra aí, certo? Pra não ter reclamação, os caras do escritório liberar o bagulho. Ela terminou comigo, achou que eu ia passar mal. Tu pegando geral. Tu pegando geral. Tu pegando geral. Tá tudo normal. Tá tudo normal. Tá vendo aquela linha parada? Tô pegando geral, tá vendo a moreninha parada? Tô pegando geral, depois que eu conheci o Mandela, hoje eu não passo mal. Se ela terminar comigo, tô pegando geral. Tô pegando geral. Tô pegando geral. Tô pegando geral. Tô pegando geral. Vamos vir o mais educado possível na letra aí, certo? Pra não ter reclamação, os caras do escritório liberar o bagulho. Ela terminou comigo, achou que eu ia passar mal. Tô pegando geral. Tô pegando geral. Tô pegando geral. Tá tudo normal. Tá tudo normal. Tá vendo aquela linha parada? Tô pegando geral. Tá vendo a moreninha parada? Tô pegando geral. Depois que eu conheci o Mandela, hoje eu não passo mal. Se ela terminar comigo, tô pegando geral. Tô pegando geral. Tô pegando geral.